o cantor português Alberto Ribeiro acabaria por se retirar de forma surpreendente e ainda hoje incompreensível. Mas não foi por isso que a sua popularidade decaiu. Aliás, bem pelo contrário. Em pleno apogeu da sua carreira, Alberto Ribeiro abandonou as luzes da Rivalta. Mas ficou o mito, ficou a lenda. E esta voz que acabamos de ouvir, com Canção do Cigano, e com os dois temas que se seguem, Canção da Aldeia e O Noivado de Maria. São as duas músicas que vamos ouvir, ambas gravadas na década de 1940. Destino que me prendesse num beijo, ao olhar meigo e divino da mulher do Alentejo. Meu Alentejo, quando te vejo, sinto o desejo de te cantar. Tuas canções são orações que os corações sabem rezar. Meigas cantigas, lendas antigas, que as raparigas num doce arpejo aos serões cantam em coro, num estilo moro do Alentejo. Para cumprir minha sorte, tenho na vida um desejo, é cantar até à morte as canções do Alentejo. Meu Alentejo, quando te vejo, sinto o desejo de te cantar. Tuas canções são orações que os corações sabem rezar. Meigas cantigas, lendas antigas, que as raparigas num doce arpejo aos serões cantam em coro, num estilo moro do Alentejo. Meigas cantigas, lendas antigas, que as raparigas num doce arpejo aos serões cantam em coro, num estilo moro do Alentejo. Maria está para breve o nosso lindo noivado. Maria está para breve o nosso lindo noivado. Tu irás toda de neve e eu de preto carregado. Tu irás toda carregado. E quando saíres à rua de branco toda a brilhar, e quando saíres à rua de branco toda a brilhar, muitos dirá um ser a lua o que vai na terra passar. Muitos dirão ser a lua que vai na terra passar. Tuas gentis companheiras que são como tu donzelas, tuas gentis companheiras que são como tu donzelas. Levar-te as primeiras flores de cor das estrelas, onde levar-te mais dois temas da década de 1940. Antes, deixe-me apenas ressalvar que a primeira música que escutamos nesta sequência de dois temas é a canção do Alentejo e não a canção da aldeia. Por lapso, disse o nome errado, peço-te já as minhas sinceras desculpas. A segunda música, sim, chama-se O Noivato de Maria. Ouvintes, vamos também escutar agora mais dois temas gravados nesta década de 1940. No princípio, na década de 60, o cantor português Alberto Ribeiro voltou para assinalar os 25 anos, aliás, da opereta, na qual participou no ano de 1938. Voltaria depois a retirar-se novamente de forma surpreendente. E aqui nunca mais voltaria a cantar. Não, pelo menos, para o grande público. Mas num coro em Irmesinte, cidade onde residia, aliás, Alberto Ribeiro cantou até quase ao final da sua vida. Faleceu a 26 de junho do ano 2000. Vamos escutar a última carta e Coimbra, aliás, um tema de sua autoria que Amália internacionalizou, tal foi o sucesso que alcançou. Alberto Ribeiro não era cantor apenas, era também ator e escritor. Era compositor. Vamos ouvir então a última carta e Coimbra. Mais uma vez, meu amor, volto a escrever-te chorando para dizer-te do amor e aos poucos me vai matando, para dizer que a saudade tomou conta de mim. Meu amor, é verdade, a solidão é meu fim. Esta é a última carta e o recado final de quem tanto te amou, meu amor imortal. Uma vez, meu amor, volto a escrever-te chorando para dizer-te do amor que aos poucos me vai matando, para dizer que a saudade tomou conta de mim. Meu amor, é verdade, a solidão é meu fim. Esta é a última carta e o recado final de quem tanto te amou, meu amor imortal. De sonho e tradição, o lento é uma canção e a lua a faculdade. O livro é uma mulher, só passa quem souber e aprende-se a dizer saudade. Coimbra do Chopal ainda és capital. Do amor em Portugal ainda, Coimbra onde uma vez com lágrimas se fez a história dessa Inês tão linda. Coimbra das canções tão meiga que nos pões os nossos corações à noite. Coimbra dos doutores, para nós os teus cantores, a fonte dos amores és tu. Coimbra é uma lição de sonho e tradição, o lento é uma canção e a lua a faculdade. O livro é uma mulher, só passa quem souber e aprende-se a dizer fechar esta edição número 220 com os últimos dois temas de Alberto Ribeiro. Ele que, como disse, nasceu em Irmesinde, cidade do Porto. Ou melhor, Irmesinde, que é agora uma cidade do distrito do Porto. Mas era um apaixonado por Coimbra e talvez por isso tenha cantado, para além de Coimbra, Mondego Sonhadores. Esse é o penúltimo tema desta noite. O último será Marco do Correio. São as duas músicas que vão fechar a edição de hoje do Musicália. Espero que tenham uma ótima noite. Já a seguir, Diamantino Teixeira traz-lhe Portugal de 10 a 10. Fique bem, boa noite e até amanhã. Não há mais santo sossego, quietação ao paz maior. Que nas margens do Mondego sonhador, toda a casta poesia dessas margens tão quietas, em poemas de harmonia a vibrar de melodia, foi cantada por poetas. Coimbra, quando nas margens do rio, nevoeiro leve e frio, a subir toda te cobre, Coimbra. Parece saudade que te encobre de verdade a capa de António Nobre. Nas margens do rio, nevoeiro leve e frio, Coimbra, parece a luz da saudade que te encontra. Minha rua é sossegada, tem à beira do passeio a coisa mais engraçada, que é o Marco do Correio. Marco do Correio, de Portinho ao centro, não sabes, eu creio, o que tens lá dentro. Quantas raivas e desejos, mil respostas e perguntas, quantas saudades e beijos, e quantas lágrimas juntas. Marco do Correio, deixa-me espreitar, deixa que eu não leio, nem vou divulgar. Fala, não fiques zangado, deixa-me ver, por favor, a carta que tens ao lado, da carta do meu amor. A quantas saudades e beijos, e quantas lágrimas juntas. Marco do Correio, deixa-me espreitar, deixa que eu não leio, nem vou divulgar. Para, não fiques zangado, deixa-me ver, por favor, a carta que tens ao lado, da carta do meu amor.